encontrei a Jesus, minha vida toda mudou. Das trevas eu vim para a luz, a minha alma triste ele alegrou. Em Cristo nova vida encontrei, alegria e a paz nele achei. Agora eu posso dizer, com Jesus Cristo eu vivo bem. Em Cristo nova vida encontrei, alegria e a paz nele achei. Agora eu posso dizer, com Jesus Cristo eu vivo bem. Você que não conhece a Jesus, até pensa que está derrotado. Jesus já venceu por você, entregue a Ele este fardo pesado. Você não nasceu para sofrer, mas é o diabo que quer lhe vencer. Entregue sua vida a Jesus, muito feliz assim você vai ser. Em Cristo nova vida encontrei, alegria e a paz nele achei. Agora eu posso dizer, com Jesus Cristo eu vivo bem. Cristo Jesus vivo bem, eu vivo bem, com Cristo Jesus vivo bem.